Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Conversas Aleatórias. No próximo dia 21 de dezembro estaremos em Marte a assistir ao final da Terra. O nosso planeta irá ser projetado por um cometa ou um outro corpo celeste que virá, não se sabe exatamente de onde, mas o que eu sei é que vai chegar para sacudir a Terra. Como previsão, nós vamos estar já em Marte, a assistir então ao final, digamos, ao fim do mundo, não é? Fim do mundo que neste caso seria o final da Terra, mas como vamos estar em Marte, para nós o mundo continua. Agora um bocadinho mais a sério, bem-vindos então a mais uma edição deste Conversas Aleatórias, agora com os escolhos, já é a segunda vez, a segunda semana consecutiva, mas enfim. Hoje vamos falar de final do mundo, é verdade. Dia 21 de dezembro supostamente será o último dia da Terra, e digo supostamente, enfim, né, segundo o calendário dos maias, porque segundo este calendário não há nada para lá de 21/12/2012. Agora, por causa dos capicuas, podiam fazer isto a 12/12/12, mas não. Pronto, ficou a 21, faz sentido, porque tem a ver com o solstício e, portanto, faz sentido. Tenho aqui à minha frente. Agora sim, o Joaquim, ao meu lado, agora à minha frente outra vez, o Nuno. Olá, boa tarde a ambos. Ora, então, muito boa tarde. Esperemos que o mundo nos chegue antes de acabarmos a emissão e vamos andar depressinha para fugirmos a tempo. É verdade. Boa tarde, doutor. Estou agora com a história de Marte, fizesse-me lembrar, não tem nada a ver, mas lá está, vocês falam sobre o que vos apetece, eu também hoje falo sobre o que me apetece. No Bruno Mars, sabes? O Peter Hernandez. Ah? Há um videoclipe dele do Lazy Song, da canção do Preguiçoso. Já passou aqui no programa. Noutros. Não, naquele que eu faço referência, sim. O Bruno Mars gravou esse videoclipe com macacos. Aí ele e 5 macacos. Macacos, a fazer de conta, não é? Pessoas, mas com máscara de macacos. E ele e mais 5 macacos, no dia em que gravaram aquilo, a NASA anunciou que iam voltar a colocar macacos no espaço, em direção a Marte. Mars. Perceber? No dia em que o Mars estava a gravar com os macacos foram ter até Março, no mesmo dia da gravação do videoclipe. De resto, boa tarde a todos. Convém dizer que estamos a gravar dia 15, por isso, entretanto, o Eusébio morrer ou o Manuel de Oliveira, nas próximas horas, a gente não sabe. Ou se acontecer assim o fim do mundo, mas já. Sim, e eu ainda era para começar isto de outra forma, era para começar isto com um noticiário, mas depois pensei, isto noticiário já é demasiado galhofa para um programa sério. Ah, é, sim, sim. E é a emissão 16, no dia 16, mas mais um programa do 15, que hoje é dia 15. É verdade. É o meu. Hoje estou aqui para aprender. Então, eu vou falar ao Carlos de uma coisa. Tu me disseste para há um ano e meio numa gravação, num programa dos Corpos que escolheu, que não era o mundo acabar, mas no dia 21 de dezembro estava previsto cientificamente, e tu agarras muito à ciência, que ia acontecer alguma coisa em relação a planetas ou asteroides, que alguma coisa ia chocar com a Terra. O que era? Já não te lembras. Eu lembro dessa conversa. Estava previsto cientificamente que... Não era bem chocar com a Terra. Ou alguma alteração. Era mais o... Passarmos para o outro lado da galáxia. Para o outro lado da galáxia. Ou seja... Sim, era isso, era isso. A galáxia tem, portanto, dois lados, não é? E nós vamos passar... E isso vai acontecer. Isso vai, de facto, acontecer. Vamos passar para o outro lado da galáxia. Aliás, já estamos a passar para o outro lado da galáxia. Se calhar concretiza-se no dia 21. Sim, ou seja, nós vamos estar... A maior probabilidade de acontecer alguma coisa será no dia 21, porque é na altura em que vamos estar sob maiores forças gravitacionais. Até agora não se tem registado danos maiores, até agora não se tem registado nada assim de anormal. Não tem havido, como se podia imaginar, grandes sismos ou tsunamis. Enfim, o que fosse, mas... Não há, portanto, essa... Enfim, não se tem registado. Pronto, mas isso é coisas científicas que se sabe hoje. Mas qual foi a origem disto tudo? Qual é a origem deste 21 de dezembro de 2012 tão maldito? A lógica é esta. O calendário dos maias é um calendário diferente do nosso. Porquê? Porque nós temos uma noção retilínea do tempo. Os maias não têm. Os maias tinham uma noção circular do tempo. Imaginamos um círculo, os ouvintes têm imaginar um círculo enorme, que vai desde o dia 1, né, e tal, passa por muitos anos e tal, e quando chega à outra ponta do círculo, é 21 de dezembro de 2012. A partir daí, para eles, aquela era acaba e começa uma outra era. Ou seja, é como se nós voltássemos atrás no tempo, assim, imaginámos sempre que este círculo tinha 2000 anos, ou 2012 anos, e voltávamos ao ano zero. De uma nova era, mas voltávamos ao ano zero. E isso acontecia no dia 21 de dezembro. Mas, e agora estou já a aplicar um bocado o que ouvi ontem, a NASA, não sei se sabes, lançou um vídeo. Por engano, mas sim. Não, eles dizem que não foi, por engano. O primeiro link é por engano, mas eles depois lançaram, os responsáveis acabaram por explicar que lançaram antes do dia 21, porque aquilo era supostamente no dia 22, como quem diz que se você está a ler este vídeo é porque o mundo não acabou, afinal. Exatamente. Mas eles começaram a receber muitos pedidos, muitas coisas de socorro, pessoas desesperadas. Muita gente pensou no suicídio, não sei se ouviste isso ou não. Sim. Muita gente, por causa do 21 de dezembro, pensou acabar com a vida antes de chegar ao dia 21 de dezembro. E eles pensaram, e eles decidiram lançar aquilo mais de uma semana antes para acabar com essas suspeitas. E o que eu percebi, e eles explicam isso no vídeo que eu ontem vi, é do género. Olha, já estou a falar nisso e estou aqui a abrir uma coisa à nossa frente sobre isso. É do género, um conta quilómetros, quando chega ao 9999, quando não tem mais nada, volta ao Volta ao zero. zero. É. Não é um mundo que acaba, é como se fosse uma nova era a começar. Mas segundo os maias, não havia nova era, não era? Acabava ali. Não, os maias têm um calendário. Entendes? Os maias têm um calendário. Dentro desse calendário. Ou seja, vamos imaginar. Dentro de um milénio, há vários séculos. Neste caso, há 10 séculos. E depois desse milénio acabar, começa um novo milénio. E é como se, ou seja, vamos imaginar que começa tudo do zero outra vez. No ano 2000, passamos do 1999 para o 2000. 000. Era o ano 00. Não é? E é o que acontece com o calendário dos maias. O que é que acontece com o calendário dos maias? É que o calendário dos maias, ou seja, tinha dentro de uma era várias etapas. Chegamos ao final de uma era. Não quer dizer que não haja outra. Vai haver outra era, como é lógico. E eu continuo a achar que o mundo, não acabando, vai mudar e bastante. Não é no dia 21, mas é a partir do dia 21. Que se iniciará alguma nova era, glaciar ou não, mais quente, mais fria, qualquer coisa. Mas que, de alguma forma, porque eles sempre foram muito precisos nas coisas que. Isso é acabou por acontecer. Eles sempre foram muito, muito precisos nas coisas que calcularam. Agora, o que aconteceu foi que as pessoas tão obcecadas com o fim do mundo, não é? As pessoas. É uma coisa que eu não percebo. Eu pensei que isto fosse só português, mas isto é a nível mundial. Nós temos a desgraça, a tragédia, o horror. A NASA não é própria, não recebe muitas chamadas portuguesas, mas já se viu lá Pois. de americanos e afins e com camaradas. As pessoas dizem, em vez de pensar, não, isto não pode ser para aí, isto não pode ser para lá, o mundo não pode acabar. Não. Não, mas são realmente preocupadas. Lá está, ouvi dizer. Eu disse que sim, ouvi dizer É é assim, porque vai uma acabar coisa o mundo. está preocupada, outra coisa é assumir que vai acabar e até é pouco inteligente. Olha, vou-me matar para não assistir ao fim do mundo. Mas estamos a. Não sei se tens ideia disso. Estou a estranhar aqui o Joaquim, está muito caladinho. Se cheiro vai dizer asneira quando abrir a boca. Mas fora isso, perguntou a ele, a ti e a ele também. Estamos a falar de quando? Quando é que surgiu a ideia do fim do mundo? Calma que ele vai falar. O fim do mundo já nasceu há muito tempo. Não, a ideia do fim do mundo. Olha, obrigado. Respondeu-me. 11 de agosto de 3114 a.C. Eu disse, já há muito Eu dizer isso e passou isso no vídeo da NASA quando eu perguntei, passou a tempo. Olha, resposta. eu não sabia isso. Isto é a minha maneira. Há 5 mil anos, portanto, 3114 a.C., há É mais 5 preciso mil ver que anos. nós estamos no ano de 2012, Depois de Cristo. depois de Cristo. Antes de Cristo, houve milhões de milhares de anos. E em todas as épocas houve profetas que, por esta ou por aquela maneira, o mundo acabaria um dia. E acaba-se assim para aqueles que morrem. Agora, é certo que já tivemos era glaciar, quando foi os vulcões, etc, etc. Mas podermos dizer. Houve agitações no planeta, mas acabar esteve longe disso. Houve várias fases, não é? Frios, calores, Das emoções. o desaparecimento dos mamíferos enormes, como os dinossauros e similares. E o resto será puras hipóteses. Por exemplo, também houve um fulaninho muito conhecido, que agora me esqueço o nome, que também tem um livro qualquer, que o que o mundo que acabava nos 2000, e até um ditado popular: aos 1000 chegarás, aos 2000 não Não passarás. passará, exatamente. Quer dizer, isto está embrenhado no miolo do ser humano há muitos séculos. E agora é mais uma que apareceu. Não apareceu, não. Pelo visto já tem mais 5 mil anos. Sim, Pois exato. é, que apareceu, quer dizer. Porque venho eu 2012, o 21 de Veio dezembro, e lembraram-se. coincide com a data que os maias tinham indicado. Ora, será uma coisa certa, as pessoas são de tal maneira medrosas e crentes na catástrofe que é assim mesmo, que eu aqui há dias, quando se faz aqueles cliques com o comando do televisor, Cansado da mudar de canal. passei por um canal qualquer que eu não posso agora precisar. Então lá se viam os senhores americanos a fazerem armazenamento de mantimentos nos subterrâneos, precisamente Estavam para com que medo do I-21. estavam com medo. Ora, isto é. O ser Sabe, e humano foi por situações dessas que a NASA lançou o vídeo que acabámos de é. O ver. ser humano é medroso. Tem sempre coisa que vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. E eu, sinceramente, hoje, o programa de hoje não está dentro dos meus âmbitos. Vocês expliquem-se melhor que eu. Você já está farto do vídeo. Isto já não me diz nada. Não, mas a sua vertente histórica de Eu acho que é um bocadinho masoquismo por parte das conhecimento. pessoas. É, as pessoas gostam de sofrer. É sadismo. Não, masoquismo. Tens razão. Masoquismo. O sadismo é o contrário. O ser humano é assim mesmo. Portanto, Gosta de se mamar abaixo. é. Agora, eu dizer que pode ser isto, pode ser aquilo, é deitar coisas para o ar sem sentido. Porque, por exemplo, conheço ligeiramente a história dos maias, mas não Eu estou. conheço o Carlos Amaya, Eu pois também. namorou com a irmã, Sim, com a Maria sabes quem foi o Eduarda. Carlos Amaya? Era, namorou Foi um com a grande Maria arquiteto Eduarda. em Lisboa que fez diversos edifícios lá, Instituto Superior Técnico É e esse vai, não que eu estou sei a dizer. quê. É o Casou-se com a irmã, à não foi? rua Carlos Amaya lá em Lisboa. Namorou com a irmã. Eu, por acaso, Conclusão. Estava aqui um ponto. Estava aqui a pensar numa coisa, que há um grupo de pessoas que vê o 21 de dezembro não como uma questão masoquista, mas sim como uma questão de salvação. Salvação porquê? Porque o mundo vai acabar e acaba o sofrimento deles. É Não? assim, pelo menos já não perdem mais vezes. E também há outras pessoas que são mortas que chegam o 21 de dezembro, não é? Sim. Sabe? Que. Sexta. Hã? Que dia é? Sexta. É Sexta. sexta. Sim. Ainda por cima, uma sexta-feira. Coincide tudo. Está tudo a dar. Para quê? Para não ter de pagar os calotes que tenho. É isso. Ontem o Nilton no 5 para a meia-noite, sim, porque eles também acabaram ontem com o 5 para a meia-noite, antes que acabasse o mundo. O 5 para a meia-noite acabou ontem na RTP. E ele disse que, pelo menos, este 21 de dezembro é para demonstrar que o Sporting coincide com o universo. Está tudo a acabar. Então o Sporting começa, já se está a acabar ele próprio, antes que o universo acabe. Tudo está a acabar, tudo morre. Só nós é que temos de Mas há aguentar. coisas preocupantes quando a pessoa. Aqui estou a ler um artigo no Yahoo, posso dizer que é Yahoo, não posso achar Não, isso. não pode. No Yahoo britânico de segunda-feira, dia 10 de dezembro, como é que o apocalipse dos maias chegou aos dias de hoje? Isso. E que chega aflige tantas pessoas. Mas lá está, indo-se com essa que vocês disseram, tanto podia ser dos maias, como podia ser dos Cristo, como podia ser do tempo dos romanos ou qualquer coisa. Mas sabe que fosse no fim do mundo? As pessoas gostam dessa ideia. Não sei porquê, mas as pessoas gostam dessa ideia. Mas há uma coisa que eu gostaria de ressalvar e acho que é importante, que é o seguinte. O mundo é assim, nós vamos ter em conta uma coisa. Isto só acontece, o que vai acontecer agora, só acontece de 65 em 66 mil anos. Ou seja, nós passamos de um lado para outra galáxia a cada 65 mil e poucos anos. Pronto, 65 a 66 mil anos. Ou seja, isto só aconteceu. O que vai acontecer agora? O que é que foi? Pá, eu pois. O que vai acontecer agora? A última vez que aconteceu foi há 65 mil anos. Ninguém sabe exatamente o que é que aconteceu na altura. Mas é um bocadinho de expectar o que é que poderá acontecer. Sabe-se, eu já vi aí algumas coisas interessantes, que é até que ponto é que a rotação da Terra não poderá ficar alterada. Mas isso, embora eu acho que isso não acontece, quer dizer, pode acontecer, pode olha, acontecer. Sabes que eu digo, se os cientistas que estudam o planeta, que estudam as condições meteorológicas, não sei o quê, se provessem tudo, não havia as tempestades que há e a quantidade de mortes que há. Não é? Sim, exato. Não, mas é, eles ali não preveram, só especularam. Porque é verdade que nós vamos estar sob grandes influências gravitacionais, para todos os efeitos, não é? Vamos estar no centro da galáxia. É. E até explosões solares, com as radiações e... Sim. Ao cá, estava-me a rir porque este tal artigo, eu confesso que tinha guardado aqui um link, mas não li. Preparei para hoje, não tive a lê-lo antes, só li hoje. E diz aqui que a profecia, entre aspas, não vem do tempo dos maias. Estas crenças só começaram em livros nos anos 70 e 80 do século passado. Claro. Ah, isto é mais um. Pronto. É mais uma perspectiva. Estilo bem. Se o mundo não acabar em 2000, deixamos já cá a planeta no fim do mundo. Diz aqui, as pessoas que estão à espera que o mundo acabe no dia 21 de dezembro, a tão denominada, tão famosa Apocalipse dos Maias, vão desapontar-se, porque a profecia não veio dos Maias, nem de há milhares de anos, vem sim de dois livros nos anos 70 e 80. E fala aqui num guru chamado José Agüeles, que associou a data com o calendário Maia num livro chamado The Mayan Factor, o Fator Maia, em 1987, mas é uma forma obsoleta do calendário. Que já não, foi, já não é o calendário que ele foi buscar já não é usado desde 1100 antes de Cristo. No ano de 1975, um livro de Terence McKenna, que a data de 21 de dezembro foi a primeira vez que apareceu 21 de dezembro, foi nesse livro. É, pronto, agora aparece aqui outra perspectiva. Lá está. Há muitas versões. Agora, afinal, já não é... Começou-me a escrever sobre o fim do mundo e começaram a ver que aquilo dava dinheiro e toca tudo a descobrir. Sim, mas... teorias e mais hipóteses e mais isto e mais aquilo. E este Terence McKenna, que escreveu em 1975, é conhecido por as suas inscrições, escrever as suas inscrições enquanto estava influenciado por drogas. Mas isto é um pormenor, não é? São pormenores. Das formas, mas quanto a, eu estou mais centrado na passagem para o outro lado da galáxia. Porque isso aí sim poderá ter outras implicações, até na própria organização do sistema, da nossa Via Láctea. Nós não vamos passar para o outro lado do universo, é um facto, vamos já passar para o outro lado da galáxia. Mas, todas, como os ouvintes sabem, há um movimento de translação e um movimento de rotação, ou seja... Translação à volta do Sol e rotação à volta de si mesmo. Mas não é uma órbita constante. Se vocês pegarem numa bola, por exemplo, e puserem a bola a girar, vocês hão de reparar que ela vai rodando não só sobre si mesmo, mas também que se vai movendo ligeiramente. Ora, o que é que acontece? Isso acontece também com a Terra e acontece com todos os astros. Ou seja, há uma rota, né? Há uma órbita. Só que essa órbita vai sendo alterada por um motivo ou por outro e vai sendo sempre alterada. É algo que está mais ou menos... Ou seja, não é um círculo, bem digamos definido. Assim. Ou seja, a cada volta que a Terra dá, digamos, a cada ano que se cumpre, a Terra vai-se desviando ligeiramente. E claro, não é só a Terra. Todos os astros vão acompanhando. Pelo menos é assim que se espera. Senão, há aí uma desintegração. Pronto, e o que acontece é mesmo isso. O que a NASA explica é que não há nenhuma pedra que os arqueólogos examinaram, nenhuma delas prevê o fim do mundo e nenhum asteroide ou cometa conhecido está em rota de colisão com a Terra, senão já tinha sido descoberto há muito tempo. Isso não gera mais brilhante neste momento. E nenhum planeta errante está a chegar para nos destruir, porque se isso acontecesse já seria nesta altura o objeto mais brilhante no céu. Pois. São hipóteses que se realmente podem vir estas dos asteroides ou essas coisas. Não era no dia 21 que se ia reparar. Os florinhos que estudam os astros estão sempre os olhos lá metidos. É o trabalho deles. E não é uma nem duas milhões de pessoas que por todo o mundo, mesmo até amadores, já não falo dos profissionais, mas muitos amadores, que próprios, esses próprios já têm descoberto algumas coisas. E são amadores. Portanto, se alguma coisa de anormal... se passasse, ora, estas coisas demoram anos até acontecerem. Portanto, para acontecer agora, no dia 21, já há muito, muito, muito tempo se tinha visto que havia ali qualquer coisa que não estava bem. Sim, certo. Aliás, há até uma hipótese de... Já está em estudo, que é... Aliás, há duas coisas que estão em estudo, isto à conta do fim do mundo. Primeiro, quando for com o sol, como é que se poderá fazer para evitar que a Terra seja engolida pelo sol? Porque isso é um facto científico, é mais um facto científico, porque isso acontece com todas as estrelas, quando há uma explosão, ou seja, já nos últimos instantes das estrelas, elas crescem de uma maneira completamente absurda, não é? E no caso a Terra seria apanhada, Marte escapava, mas a Terra seria apanhada. Então o que eles estão a pensar fazer é alguma forma de fazer como que afundar um bocadinho mais a Terra, não é? Digamos, ficarmos mais ou menos, ou seja, haverá alguma forma de ficarmos a nível de Marte ou de nos conseguirmos todos transportar para Marte e depois, pronto. Outra coisa é, ou seja, depois, caso a Terra, porque a Terra, à partida, apesar da maior parte das espécies acabar, à partida, a Terra resiste, não é? Eles estão a estudar duas coisas. A primeira delas é conseguir um Sol aqui na Terra. Isto já está em estudo, inclusive. Ou seja, fazer com que no fundo haja uma luz constante que ilumine a Terra e que siga mais ou menos a lógica do Sol, né? Depois o Sol, como é lógico, transforma-se numa novinha anã, digamos assim, numa anã branca, E dá o buraco. mas nunca mais ilumina da mesma forma. E dá o buraco negro, não é? Não é isso. Não se transforma também no buraco negro. Não necessariamente. Ah, não? Pode acontecer, mas não. Eu, sinceramente. Os buracos negros situam-se mais noutra parte. A nossa galáxia é muito pacífica. Também os tem, mas a nossa galáxia é muito pacífica. Mas quer dizer, outra coisa também está em estudo, e agora falando nessa questão dos cometas e dos planetas e tudo mais, que é, caso, como é lógico, isto já teria sido descoberto, só há uma coisa que nos pode apanhar de surpresa. Mas mesmo assim nunca destruiria a Terra. Digo eu, que é um meteorito. Acho que não há nenhum meteorito com dimensões Mas suficientes. Isso pode acontecer. isso a torto e a direito estão a cair na Sim, mas Terra. as. Temos tido a sorte de cair em sítios que não. Bem, já houve Não, alguns que fizeram exato. estragos grandes. Não, é assim, Mas para destruir a Terra. Eles geralmente quando caem, seria muito difícil, até porque. A própria entrada na atmosfera parte-lhes Iria aos bocados. fragmentar, É. iria. Podia causar muitos danos, mas iria destruir a Terra, iria causar muitos danos. Só se fosse no mesmo planeta, que é uma coisa muito maior, e era mais complicado. Mas também cá está. Já estão a desenvolver estudos, já há algum tempo, para criar uma bomba. Não é atómica, mas enfim, uma bomba Para o destruir no suficiente. espaço. Não é bem para Ou destruir, mas desviá-lo para o da órbita. desviar. Para que possa causar um impacto tão grande, que ela seja lançada, que possa causar um impacto que possa desviar esse astro da Terra. Quer dizer, e se não vier para a Terra, que vá para Marte ou para Saturno, porque para a gente é que não convém, não é? Exatamente. Não, pode ser simplesmente desviar para a rota, se não for, enfim, para conseguir Escreva ir para a à rota parte. original, não é? Olha, devemos dizer, agora que estamos na parte final, vocês não percebem nada disto. Agora, só também só agora que eu percebi isso. Sexta-feira realmente vai acabar o mundo. Porque, e o Carlos vai perceber isso melhor que o Joaquim, alguém vai acabar com o mundo. É nesse episódio que ele vai pegar na coisa e vai lançar a bola grande para acabar com a Terra. Só que o Song Gowan vai impedir. Pronto, estamos a falar de um dos desenhos animados e estamos na fase do Cell, que é Já um percebi. mauzinho, um mau da fita. Não, os desenhos animados japoneses, o Dragon Ball Z, Katsu Goku, Ah, já sabe o que é eu que eu vejo falo. isso todos os Eu sei, dias. pô, exatamente. Estou ali colado com os olhos ali. Claro, Também eu. pois. Não perco um. Também Exato, eu. exato. E então está na fase em que o Cell, que é um ser de outro planeta, quer destruir a Terra. Mas é na sexta-feira que vai dar esse episódio. Perceberam? Mas eles podiam era dar o outro do Namek, porque esse planeta Isso já que cai. foi, já foi, já Tá, foi. mas esse planeta acabou mesmo. Eu tenho uma pergunta. Não, a Terra é que explodiu e depois foi Namek. Sim, foi as duas. Ou a Terra é que vai explodir com o Bubu. Bem, não interessa. Eu tenho pergunta para fazer. Isto no negócio. Eu já percebi. Agora que o programa é que isto é mais teorias e alguém que querem ganhar negócio e. Uns são doentes porque acreditam mesmo. Outros querem fazer negócio com Estás a esta ver história. como chegaste à Pronto. conclusão? Eu quando, desculpa só, eu sei já o teu raciocínio. Eu quando há bocado falei, quando aqueles livros que Os começaram ingleses, a os sair anos nas 70 e 80. 70 e 80, o que é 75 e que foi? 86. Foi o comércio, começou a ver que aquilo tinha saído. Epá, vou escrever um livro sobre isto. Olha, eu também vou. E foi assim. E agora, Não sabia epá, desta história dos anos 70 e 80. Pensei que rapaz, era unânime que a história vinha de isto tudo é. 3114. Lá voltamos ao mesmo. Massinhas, dinheirinhos, Aí. pilins, isso é que interessa. Ah, percebi outra vez. Bom. Agora você fez-me lembrar o outro com um familiar meu que chegou a um restaurante e serviu-lhe sopa de nabiças e ele não quis. Eu estou para ser sopa de napi. Olha. Agora tenho uma pergunta para os dois que vou aproveitar este contexto e para descontrair. Imaginemos, e isso é só imaginar até para você, para o gozo, que o mundo vai acabar e vocês têm uma semana. Que coisas é que gostavam de fazer antes que o mundo acabasse? Mesmo tendo noção que o mundo ia acabar, assim, uma coisa que vocês nunca fizeram, gostava de repetir. Capos. Eu. Pergunta difícil. Não, olha, eu era muito fácil. Anunciava que íamos ter esta ideia de mais três canais. Oh, foi tal coisa já. O que é que estavas a Não, fazer? depois do mundo ia acabar, não ia ficar mais indisponíveis. O mundo acabava, não era? Tendo noção que o mundo ia acabar, o que é que estavas a fazer? Com o que é que estavas a estar? Alguma coisa, algum gesto, algum sítio, não sei. Não sabes, pronto. Não tenho. Já não tenho. Já cumpriste tudo. É. E Joaquim? Se tu já cumpriste, Quanto mais eu. estás a ver como te sabe. Já não tenho nenhum desejo. Esses meus desejos que eu teria a hipótese de realizar, também não era com esta idade já que eu ia gozar à boa maneira. Se fosse Vocês são há muito uns graves. anos atrás, Já percebi. Nessa que altura eu já não fosse tem. muito mais novo e mais na mocidade, Vocês são uma desgraça. Tá bem. aí Ah, tinha umas coisas para escolher. pois, Agora sim, assim, assim disse. já com esta idade, não é probeta, mas é de probeta. Não estou a ver assim nada. Talvez uma viagem ali a Cacilhas Antes é Casino, acho que é Cacilha. ou Araínho, como estamos no Porto. Vou regressar à Casa da Amadora. Olha, ou isso. A ver, como eu sei, isso é mais um Ah, conselho. O Carlos, afinal, tem um conselho. mas não, porque eu estava a ser politicamente correto. Ah, tá bem. Eu, numa semana, era o maior playboy dos últimos 50 anos. Eu também gostava, mas como disse, a idade já não dá. Ah, mas a minha ainda dá. Também era melhor. Pardon, depois deste pedaço de E conversa a tua? E a pouco. tua? É o que eu vou dizer. Vocês continuem com a Ah, conversa do Playboy que eu vou falar coisas sérias. Olha, eu gostava, por exemplo, de dar um concerto com muita gente a assistir e a saber as músicas, a cantar as minhas músicas. Gostava de ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos para Portugal, que eu já sonho com isso há anos. Gostava de apresentar uma peça de teatro nos teatros gregos, dá. daqueles todos abertos, não é? Que não ia. Isso Nas é. Acrópoles, nas Acrópoles. Exato. Ou num género do coisa de Roma, do No Coliseu de Roma. avião. Não, havia algumas coisas que eu estava a fazer. Reencontrar uma outra pessoa Por falar pessoalmente. nisso, eu gostava de dar um concerto de piano Ora. e aprender piano, mas como não sei, só sei tó, tó, tó, tó, tó, Toto Cotunho, mas já. gostava de saber. Olha, A era ver, uma outra coisa. coisa. Afinal, Olha, mas ainda não, fomos. uma coisa que eu também gostava de dizer era aquelas armas potentes que disparam a metros de distância, a quilómetros de distância, se for preciso. Sim. Eu gostava de ser disparado por uma delas. Para não voltares. Olha. Não, é isso. Para sentires a adrenalina. Imagina que é aquela coisa que estás a voar, mas tipo sem ser um avião. Sem, estás a voar e vai Seres andar. mesmo tu a voar. Exatamente. Está bem. Pois não sobrevivias à queda, mas está bem. Então o mundo também ia acabar, não é? Ah, pois. Acabar Está feito. dali uma semana, dali 10 minutos. Não tem Estou nada. bom. Desculpa só agora. Ele fez-me lembrar agora um pormenor. Por acaso já há muitas noites que não me acontece isso. Isso só me acontece de noite quando eu estou a sonhar aqueles pesadelos esquisitos. Então eu tenho o poder de levitação Enquanto e sonho. então É o sonho mais normal das começo-me pessoas. a É subir, a esse. subir, a subir, e depois Sim. começo a ver as tais paisagens Sim. aéreas. Sabia que esse é o sonho mais normal das pessoas em todo o Eu não mundo? sabia. Já vi um E eu estudo via sobre que eu tinha sonhos? essa mania. É o Mas sonho mais normal das pessoas, é voar. eu por acaso uma vez sonhei. Que vias? Não, por acaso também já sonhei já. Eu até tive como é que uma dessas pessoas hoje. Não, mas por acaso uma vez sonhei. Foi de se calhar o sonho um bocadinho mais real. Mas podemos falar para a próxima semana se o mundo não acabar. Que era. Então não é que uma vez, não sei como, ia me atirar a um lago ou a um rio, que eu tinha para 500 metros de profundidade. E eu não sei como é que eu sabia disso. E temos aqui Não ia o professor ressonar. Espião. Não, ele está a sonhar. Está a sonhar? Começámos a falar O em rapaz está a sonhos dormir, o cão. e o cão também O cão da rádio adormeceu e também o cão está. da rádio está a dormir. Sim. Mas é mesmo o Ah, cão ainda do bem. Mé. Ah, deixa eu sempre falar de mim. Ah, não. É o cão do Carlos, mas o meu é o Carlos. O português é muito bom. Então, foste ao lago, se calhar desmento. Eu ia saltar, e depois não sei como acordei, mas não tenho que ir saltar. Mas aquilo era muito real. Perdeu a piada. Bom, pois. Tem ideia para a música? Eu tenho uma. Não tenho? Tenho eu. Despeçam-se. Olha, por acaso... Despeçam-se e já não voltam mais. Por acaso tinha uma ideia, mas vá. Então deixa o Joaquim, despeça-se. Bom, depois desta iluminosa e trágica conversa hoje... Até nunca. Que não chegámos a lado nenhum. Ficámos aqui sentadinhos a dizer disparates. Que tenham uma boa tarde e que o mau tempo não continue a ameaçar-nos como está. Isso é que é o fim de muita gente. Até nunca, você não volta. Eu também me despeço. Hoje foi a emissão 16, dia 16, e para a semana, dois dias antes de Natal, vamos falar sobre Natal para a semana. Está decidido. Aqui decide-se democraticamente, eu é que mando. Daqui a 7. Daqui a 7 dias, coisa, falamos outra vez. Mas o mundo vai acabar, não é? Fala. Vocês já não se despedem mais. Sexta-feira acaba o mundo, por isso. E até nunca. Fala, Carlos. Então, meus amigos, uma vez que o mundo vai acabar, olha, até ao outro lado, em pó. É isso, por acaso, pó vai-se bem. Despede. Mas dá qual é a tua sugestão antes de... Não, insisto, o seu autor, faça favor. Está bem, pronto. Então, obrigadinho. Então, vamos ficar... Antes de mais, quero também despedir-me. Vai dizer a mesma que eu pensei. Não, desta vez não. Quero agradecer então a todos os ouvintes que durante estes quase 3 anos ficaram na nossa companhia. Não é? Entretanto, por volta das 21 horas e 20 minutos, no dia 21 de dezembro, o mundo vai acabar. E portanto, ainda vou voltar para mais um Nós e o Mundo. Vou falar mal do Nuno, por exemplo, apetece-me. O mundo vai acabar ali alguns minutos. Portanto, enquanto eu louvo a emissão e o mundo... Isto é, se ficar disponível ao tempo. Já despejaste tudo o que tinhas a despejar? Depois, tal, é porque não tenho que inventar. Inventei algumas coisas. Vou passar a semana inteira a inventar coisas. E depois faço, quando eles chegarem aqui à minha casa, então, mas, ora, disseste mal de mim, não sei o quê. E o mundo acaba, já não tenho tempo para estar no pulso. Exatamente. Sim. Pronto. E portanto, enfim. A música. A música chama-se The End of the World. Não é. Eu disse, não era mesmo, desta vez não é, porque a minha escolha é uma escolha rara. De quem? É Demis Russos. Vamos ouvir o robô. End of the World. Muito bem. Mas agora, qual é que era a tua, já agora, desde lá? The Europe Final Countdown. Contagem final, não é? Já que isto vai acabar. It's a final countdown. Essa também gosto. Não, mas é melhor o Demis Russos. Mais cultura, mais nível. Não é só isso, é para ser diferente. E o título também tem a ver. Acordou o sonhador. Sonhador. Bom, até para a semana. Vai dizer alguma coisa, não? Até para a semana? Não, até nunca. Obrigado pela vossa coisa. A gente encontra-se em Marte ou na Lua. Quando chegarem lá ao outro lado, deem um vosso número de telemóvel, que é para a gente combinar um café. Exatamente, é para dar-vos o novo endereço, não é? Eu não sei como é que aquilo funciona lá, mas... Dizem que lá é aquilo é... Tu pensas e acontece lá, de estilo. Olha, vou fazer uma rádio. E quando já está a música a tocar. Pronto, entrando aqui o... Foi a música a tocar. Vamos ter a música antes que comece a ver sons a mais. Até nunca, pois. You should come with me to the end of the world without telling your parents and your friends. You only need say a word, so we might live at the end of the world. But I know that I'll go away by myself. I feel you don't want to. To the end of the world, we could lie all day on the quiet sands. I would introduce you to my friend the bird, who sings and flies along the fairy strands. I with me to the end of the world. I'll give you anything that lives on earth. You that you only need space.